Foi uma situação de Seixo da Beira que queria-me reverter e em termos como os editais estavam publicados, mas de qualquer maneira eu acho que é uma falsa questão. E vou dizer porque é que é uma falsa questão, na minha opinião. É uma falsa questão porque a Câmara Municipal, logo a seguir às eleições, e onde houve salas, fará uma desinfecção total dessas escolas que estão a ser utilizadas. Por isso eu quero tranquilizar os pais, porque vai haver um conjunto de horas que não vai haver aulas e serão feitas desinfecções, como temos feito nas IPSS, como temos feito no hospital, como temos feito na Câmara, como temos feito em tantos sítios. E por isso os pais fiquem tranquilos que quando os filhos chegarem à escola, está a escola completamente desinfetada e é um investimento grande da Câmara Municipal. Eu percebo a preocupação dos pais, mas eu quero dizer aos pais que ninguém mais do que eu estaria preocupado, que está preocupado com essa situação, e acionei meios porque legalmente eu já não podia legalmente alterar o local porque já tinham feito os editais. Estes foram os meus serviços jurídicos que me disseram e por isso aquilo que eu quero dizer é que fiz com que, contratando uma empresa, que essa empresa já trabalha connosco e essas pessoas não sabem, mas a Câmara Municipal tem gasto muito dinheiro nestas desinfecções, nas IPSS, onde há alunos, na escola, nos hospitais, nos lares. A Câmara Municipal tem gasto muito dinheiro, é uma empresa que faz, tem feito um trabalho excelente, temos tido bons resultados e por isso o meu compromisso com aqueles pais, fiquem tranquilos, porque o Presidente da Câmara é o primeiro a querer o bem dos vossos filhos, quer o bem dos meus meninos e por isso reunirei todas as condições para quando eles regressarem às aulas, terem tudo, não haver nenhum surto nessa escola.